Faixa 2. O conto do tatu. Zoologicamente falando, a América do Sul é uma espécie de Madagascar gigante. Como Madagascar, ela se separou da África, só que do lado oeste em vez do leste, mais ou menos na mesma época ou talvez um pouco mais tarde. Como Madagascar, a América do Sul manteve-se isolada do resto do mundo durante grande parte do período da evolução dos mamíferos. Sua longa reclusão, encerrada apenas há cerca de 3 milhões de anos, levou a África do Sul a tornar-se um imenso experimento natural que culminou em uma fauna mamífera única e fascinante. Como a Austrália, mas diferentemente de Madagascar, a fauna da América do Sul era rica em marsupiais. No caso sul-americano, eles ocuparam a maioria dos nichos carnívoros. Ao contrário da Austrália, a América do Sul também possuía muitos mamíferos placentários, não marsupiais, entre eles tatus e outros xenártropos e vários ungulados exclusivamente sul-americanos, todos hoje extintos, que evoluíram de modo totalmente independente dos ungulados de dedos pares e de dedos ímpares do resto do mundo. Já vimos que macacos e roedores entraram na América do Sul, provavelmente em incidentes de flutuação separados, muito depois de o continente desmembrar-se da África. Quando chegaram, encontraram um continente já densamente povoado com mamíferos excepcionais. Esses veteranos, usando o termo emprestado do livro Splendid Isolation, do grande zoólogo americano G.G. Simpson, pertencem a três grupos principais. Um deles era dos xenartros e havia alguns marsupiais, dos quais trataremos mais tarde. Os veteranos restantes podem todos ser denominados ungulados. Como vimos no encontro 11, ungulado não é um termo taxonomicamente preciso. Esses veteranos sul-americanos tinham os mesmos hábitos herbívoros dos cavalos, rinocerontes e camelos, mas evoluíram independentemente deles. Ao contrário de Madagascar e Austrália, na América do Sul o isolamento terminou de forma natural antes que as viagens humanas mais ou menos dessem cabo de todo o isolamento zoológico. O surgimento do Istmo do Panamá há apenas 3 milhões de anos levou ao grande intercâmbio americano. As faunas separadas das Américas do Norte e do Sul ficaram livres para deslocar-se de um continente ao outro pelo longo corredor formado pelo Istmo. Isso enriqueceu as duas faunas, mas também ocorreram algumas extinções nos dois lados, presumivelmente, ao menos em parte, como resultado de competição. Graças ao grande intercâmbio americano, hoje existem antas, ungulados de um dedo, e pecaris, ungulados de dedos pares, na América do Sul. Esses animais ali entraram vindos da América do Norte, onde hoje as antas estão extintas e os pecaris existem em número muito reduzido. Devido ao intercâmbio, há onças pintadas na América do Sul. Antes não havia felinos nem membro algum da ordem carnívora. Havia, isso sim, marsupiais carnívoros, alguns de aparência terrível, lembrando o tigre dente de sabre, verdadeiro felino, que era seu contemporâneo da América do Norte. Desde o intercâmbio, houve tatus na América do Norte, inclusive gliptodontes, tatus gigantes com uma protuberância na cabeça que parecia um engraçado boné de tweed e uma formidável clava com ferrões na ponta da cauda, talvez usada contra os dentes de sabre marsupiais e placentários. É uma pena, mas os gliptodontes extinguiram-se em época surpreendentemente recente, assim como as preguiças gigantes, morosas, primas terrícolas das atuais preguiças arborícolas. As preguiças terrícolas costumam ser retratadas erguendo-se nas pernas traseiras para comerem árvores que elas talvez derrubassem como fazem hoje os elefantes. De fato, a maior delas comparava-se ao elefante em tamanho com 6 metros de comprimento e entre 3 e 4 toneladas de peso. As preguiças terrícolas, mas não as maiores entre elas, penetraram na América do Norte e chegaram quase ao Alasca. Pelo outro lado, vieram lhamas, alpacas, guanacos e vicunhas, todos membros da família dos camelos. Hoje essas espécies estão restritas à América do Sul, mas os camelos evoluíram originalmente na América do Norte. Expandiram-se para a Ásia e depois para a Arábia e África em tempos bem recentes, presumivelmente via Alasca, onde originaram os camelos bactrianos da estepe mongólica e os dromedários dos desertos quentes. A família do cavalo também teve a maior parte de sua evolução na América do Norte, mas depois se extinguiu por lá. Por isso, é pungente o pasmo dos nativos americanos diante dos cavalos reintroduzidos na Eurásia pelos infames conquistadores. Os comedores de formiga aparentemente não chegaram à América do Norte, mas na América do Sul sobreviveu três gêneros que são mamíferos muito singulares. Não tem dentes e seu crânio, especialmente no Myrcophaga, a família do grande tamanduá-bandeira, tornou-se pouco mais do que um tubo longo e curvo, uma espécie de canudo para sorver formigas e cupins que são arrancados dos ninhos pela língua comprida e viscosa. E eles têm uma característica fascinante. A maioria dos mamíferos, como nós, secreta ácido hidroclorídrico no estômago para ajudar a digestão, mas não os tamanduás sul-americanos. Em vez disso, eles contam com o ácido fórmico proveniente das formigas que comem. Eis um típico oportunismo da seleção natural. Dos outros veteranos da América do Sul, os marsupiais sobrevivem apenas na forma dos gambás, que hoje também são comuns na América do Norte. Das bem diferentes cuicas musaranhos restritas aos Andes e do singular Monito del Monte, parecido com o camundongo, que curiosamente parece ter emigrado de volta da Austrália para a América do Sul. Voltaremos a eles mais apropriadamente quando chegarmos ao encontro 14. Os antigos ungulados sul-americanos estão todos extintos, o que é deplorável, ainda mais por eles terem sido criaturas assombrosas. Com veteranos, Simpson quer dizer apenas que os ancestrais desses animais estiveram na América do Sul por muito tempo, provavelmente desde que o continente se desmembrou da África. Eles evoluíram e se diversificaram durante o mesmo longo período em que nossos mais conhecidos mamíferos estavam evoluindo e se diversificando no Velho Mundo. Muitos deles floresceram até a época do grande intercâmbio americano e, em alguns casos, até depois. Os litopternos dividiram-se cedo em formas semelhantes ao cavalo e ao camelo, que provavelmente, a deduzir pela posição dos ossos do nariz, possuíam tromba como os elefantes. Outro grupo, os pirotérios, provavelmente também tinham uma tromba e muitos deles foram bem parecidos com o elefante em outros aspectos. Sem dúvida, eram muito grandes. A fauna mamífera sul-americana tendeu a assumir formas vultuosas semelhantes aos rinocerontes e alguns ossos fósseis desses animais foram descobertos pela primeira vez por Darwin. Entre os notoungulados incluíam-se os enormes toxodontes parecidos com o rinoceronte e formas menores semelhantes aos coelhos e roedores. O conto do tatu e o conto da América do Sul na Idade dos Mamíferos. É o conto de uma gigantesca balsa como Madagascar, Austrália e Índia, deixada à deriva pela fragmentação de Gondwana. Já tratamos de Madagascar em O Conto do Ai Ai. A Austrália será tema de O Conto da Toupeira Marsupial. A Índia teria sido um quarto experimento de flutuação, não fosse pelo fato de ter se deslocado para o norte tão rapidamente que atingiu a Ásia bem cedo, e por isso sua fauna tornou-se integrada da Ásia na segunda metade da Idade dos Mamíferos. A África também foi uma ilha gigantesca durante a ascensão dos mamíferos, não tão isolada como a América do Sul e não por período tão longo. Mas ficou assim tempo suficiente para que um grupo grande e muito diversificado de mamíferos seguisse seu próprio caminho no isolamento, primos mais próximos uns dos outros do que do resto dos mamíferos, embora não se possa adivinhar isso apenas olhando para eles. Refiro-me aos afrotérios e estamos prestes a conhecê-los no encontro 13.